me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar, bem pertinho desvendar o brilho desse olhar que ilumina minha vida, triste vida. Sem você não sou ninguém. Vem cá, me dá você, meu bem. Por que ando tão sozinho, precisando de carinho? Juro por Deus, jamais amei assim. É desejo demais, vem pra ser a minha paz. Abre o seu coração, vem pra mim. Essa febre de amar, faz o que quer de mim, faz o bem e faz o mal. Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal. É o brilho do seu olhar que me leva à loucura. Pode ser minha cura, essa febre de amar. Faz o que quer de mim. Amei assim.